da cor de jambu. Queria mais um beijinho, sua boca sabor morango me deixou apaixonado. Fiquei logo amarradinho. Morena da cor de jambu, queria mais um beijinho, sua boca sabor morango me deixou apaixonado. Fiquei logo amarradinho. É tudo que eu patinho, abalo geral. O fundo do coração, ela é tudo que eu sonhei. É tudo que eu sonhei. Menina da Zona Sul, vem pra completar o meu visual, que no sapatinho abalo geral. Sua boca sabor morango me deixou apaixonado. Fiquei logo amarradinho. Morena da cor de jambu, queria mais um beijinho. Sua boca sabor morango me deixou apaixonado. Fiquei logo amarradinho. É tudo que eu sonhei, menina da Zona Sul. Vem pra completar o meu visual, que no sapatinho abalou geral. Tinha valor geral, o fundo do coração. Oh.